outra mulher. Se você não quer nada, não fica de migué. Me deixe em paz, camarada. Vai arrumar outra mulher, vai arrumar outra mulher. Seja um bom malandro, não seja um mané. Se tu não tá amando, não fica de migué. Faz putada carinho, mas bate na mulher. Você tá vacilando, só vai andar de ré. Porque um bom malandro já sabe como é. Quando não tá amando, não casa com a mulher. Não fica enrolando, não fica de migué. Esse é um bom malandro que sabe como é. Sou Babi, uma guerreira de atitude MC. A vitória é minha meta e não vou desistir. Persistir, resistir contra o mal até o final. Sem sofrer, sem chorar, que tá tudo legal. Salve, salve geral, pra estugar minha quebrada. Salve, salve geral, pra toda rapaziada. Que não dá mancada, não pisa na bola. Abraça a ideia, minha rima decora. Esse rap é da hora, feito pros mano e pras mira. Represento Floripa, rap Santa Catarina. No continente, na ilha, na favela, na pista. Representar é conquista, as minas se identificam. Mina de fé que é respeito, não defender do sujeito. Que só vacila, se acha, mas não faz nada direito. De fita errada é suspeito, mas ele sempre disfarça. Diz que não tava na fita, vazou no rolê de astra. Qualquer piranha ele arrasta, tudo que fala é migué. Faz puta só da carinho, em casa espanca a mulher. Diz que malandro tu é, fica agindo na força. Não é malandro, é mané. É Zé Miguel, vida louça. Fica agindo na força, um baita de um vacilão. Você não é vida louca que age com o coração. Fica agindo na força, um baita de um vacilão. Você não é vida louca. Se você não quer nada comigo, não fica me enrolando. Se você não quer nada comigo, então vai vazando. Perdeu. Se você não quer nada, não fica de migué. Me deixa em paz, camarada. Vai arrumar outra mulher. Se você não quer nada, não fica de migué. Me deixa em paz, camarada. Vai arrumar outra mulher, vai arrumar outra mulher. Seja um bom malandro, não seja um mané. Se tu não tá amando, não fica de migué. Faz puta da carinho, mas bate na mulher. Você tá vacilando, só vai andar de ré. Porque um bom malandro já sabe como é. Quando não tá amando, não casa com a mulher. Não fica enrolando, não fica de migué. Esse é um bom malandro que sabe como é. Não dá pra ficar pisando, fica apagando de punk. Você não é bom malandro, você é Forrest Gump. Conta a história, é contigo. Falar demais, é contigo. Faz uma panca que banca de tudo pros seus amigos. Mas nem mulher tu agarra, tu não é homem de garra. Só pega essas menininhas que se iludir com a tua moarra. Já me iludiu uma vez, mané, depois sumiu. Voltou, pediu desculpa, depois me traiu. Você voltou, sumiu, você sumiu, voltou. Você me agrediu, você me bateu, negou. Se não quer nada comigo, então pra você cheque mais. Só quer pagar de bandido, mas só em mulher que tu bate. Não gosta de dar carinho, dentro de casa é feroz. De frente com inimigos, neguinho muda de voz. E tem as mina que deixa esses mané da mancada. Ela declara o amor, ele declara porrada. Pode ser boy, vida louca, pagodeiro, jogador. Nego não bate na moça, que a moça gosta de amor. Se quer bater, se separa, então cara, me deixa em paz. Vai se ferrar, se jaguar. Nas falhas só vai pra trás. Se quer bater, se separa, então cara, me deixa em paz. Vai se ferrar, seu jaguara. Nas falhas só vai pra trás. Se quer bater, se separa, então cara, me deixa em paz. Vai se ferrar, seu jaguara. Se você não quer nada comigo, não fica me enrolando. Se você não quer nada comigo, então vai vazando. Se você não quer nada, não fica de migué. Me deixa em paz, camarada. Vai arrumar outra mulher. Se você não quer nada, não fica de migué. Me deixe em paz, camarada. Vai arrumar outra mulher, vai arrumar outra mulher. Seja um bom malandro, não seja um mané. Se tu não tá amando, não fica de migué. Faz puta da carinho, mas bate na mulher. Você tá vacilando, só vai andar de ré. Porque um bom malandro já sabe como é. Quando não tá amando, não casa com a mulher. Não fica enrolando, não fica de migué. Esse é um bom malandro que sabe como é. Seja um bom malandro, não seja um mané. Se tu não tá amando, não fica de migué. Faz puta da carinho, mas bate na mulher. Você tá vacilando, só vai andar de ré. Porque um bom malandro já sabe como é. Quando não tá amando, não casa com a mulher. Não fica enrolando, não fica de migué. Esse é um bom malandro que sabe como é.